rola em cima de mim. Três, vamos! Esse seu corpo gostoso mexendo no meu, meu corpo gostando e apertando o seu. Nessa garra, garra pra lá e pra cá. É, essa mexida gostosa da sua cintura me dá um desejo e eu vou à loucura. No ritmo quente eu não quero parar. O nosso suor se mistura na roupa e essa dança louca me esquenta. Você tá gostando e eu te amando e o meu coração não aguenta. Esse esfrega, esfrega é bom demais. Faz lembrar o amor que a gente faz. Oh, meu Deus do céu, assim meu coração não aguenta não. Senhor, esse seu corpo gostoso mexendo no meu, meu corpo gostando e apertando o seu. Nesse agarra, agarra pra lá e pra cá. E essa mexida gostosa da sua cintura me dá um desejo e eu vou à loucura. No ritmo quente eu não quero parar. O nosso suor se mistura na roupa, essa dança louca me esquenta. Você tá gostando e eu te amando e o meu coração não aguenta. Tá pegando fogo o nosso amor. Eu tô que tô chique demais. Esse esfrega, esfrega é bom demais. Faz lembrar o amor que a gente faz. Tá pegando fogo no nosso amor. Você tá que tá.